já vai descambando, eu ainda estou na luta. Caboclo pega o batente de maneira resoluta. Eu vou tirar mais um hito, nem que use a força bruta, porque amanhã é domingo, vou pra venda do Chicuta. Tomar uma aguardente, pois tenho nesse ambiente segurança absoluta. A viola no meu peito diz tudo quanto eu desejo. Só falta ela me contar, mas faz tempo que eu não te vejo. Certo tempo pra cá, saudade tá me matando. Deito na cama e não durmo, passo a noite suspirando. Se eu pudesse eu te encontrar, vou ilarai, 12 meses em cada ano. A viola no meu peito chora na ponta. Sabe, mas não conta pra ninguém os meus segredos. Ela me fez recordar ali na festa de reis os carinhos, os agrados e as promessas que me fez. Se eu pudesse eu te encontrar, vou larai, 30 dias em cada mês. Viola no meu peito e as 10 cordas me rodia. Ela sabe, mas não conta que a saudade me judia. Olhos pretos sedutor, seu sorriso não me engana. Eu comparo seu semblante é com a linda flor da cana. Se eu pudesse eu te encontrar, vou larai, 7 dias na semana. A viola no meu peito, esse importante instrumento, ela sempre me acompanha nas paradas que eu enfrento. Eu não jogo sem mania, vou vencer de zabitrei. No nosso jogo do amor, cada beijo vale 6. Cada dia 12 horas, oi larai, cada minuto uma vez. As rimas desse pagode segue a carreira do ó. Do começo até o final vai ser uma rima só. Quando meu amor partiu, meu coração deu nó. Fiquei triste nesta hora, me deixou e foi embora, como o vento leva o pó. Atravessa pinguela, cachorro que é rabicó. Num duelo galo índio derrota o carijó. Folhas secas se aglomeram nas ramagens de cipó. Gosto muito de cantar, eu só não gosto de forçar os limites do gogó. Yes.

Nosso amor é um grande navio, navegando em águas geladas, em um iceberg vai colidir. E à deriva não vamos resistir, estamos seguindo em direção errada. Andamos no mesmo caminho e nos esbarramos na contramão. Somos duas pérolas numa coxa presa, somos brasas acesas virando carvão. Olha nos meus olhos, quero olhar nos seus. Vamos viver os momentos, momentos que são só seu e só meu. Moramos sob o mesmo teto e respiramos o mesmo ar. O nosso amor é do mesmo tamanho, mas algo nos faz sentirmos estranhos, e a gente se esbarra sem ao menos se olhar. Andamos no mesmo caminho e nos esbarramos na contramão. Somos duas pérolas numa concha presa, somos brasas acesas virando carvão. Pois é, chegado o momento, gente, da nossa dose dupla de saudade, né? O seu artista preferido cantando em dose dupla. Essa dose dupla foi me sugerida, entre outras pessoas, pelo Joaquim Gouveia, poeta e cantador de Goiás, meu querido Joaquim Gouveia. Minha casa tem uma linda paineira, dando um toque de beleza ali perto da porteira. No quintal tem um pomar e muitos pés de roseira. Onde vem os beija-flores, borboletas multicores, sabiá, laranjeira. Tenho uma cartucheira pra fazer minhas caçadas. Também gosto de pescar lá no rio da Baixada. Me sinto muito feliz vendo a rocinha formada. Assim é meu dia a dia.

de muitas coisas, porém as coisas que me convêm. Certas coisas que a gente vê, mas não acredita. Tem coisas feias demais e também tem coisas que são bonitas. No meio de muitas coisas, tem certas coisas que me palpitam. As coisas não sendo boas, por pouca coisa a pessoa irrita. Contaram certas coisas que francamente eu não sabia. São coisas interessantes que a gente gosta e aprecia. No meio de coisas novas tem coisas velhas de mais valia. Procurando outra coisa encontrei as coisas que eu mais queria. Hoje vi uma coisa que até parece uma coisa e meia. Por causa de outra coisa eu vi a coisa ficando feia. Vieram com muitas coisas, mas estas coisas pra mim mareia. Vou cuidar das minhas coisas, deixando as coisas da vida alheia. Programa Jason Abrão, porque você merece o melhor. Programa Jason Abrão. Galo que não galeia não está com nada. Galinha que come ovo vai pra panela. Marreco que não nada morre afogado. Cavalo que anda macio é bom de sela. Mulher feia e relienta. Arrotando o pato em casa alheia, pra não dizer que lá em casa a coisa está feia. Vendeu seu almoço e comprou a janta. Nem assim deu pra comer, pois deixou pra ceia. Cobertor da sua cama só de orelha. Mulher de rico desfila na passarela. Mulher de pobre passeia lá na pinguela. O rico come na mesa e usa baixela. O pobre come na mão em qualquer tigela. A banheira do rico é bronze, o pobre é camela. Tem piranha, nado tranquilo. Enfrenta o touro na mesa, de garfo na mão. A vida do pobre é pura, não tem sigilo. O boi só come o que o rico joga no chão. O touro do pobre hoje é ilusão. Depois de tanta moda, tanta prosa, tanta historinha, né? O Goiás Caboclo desse dia 13 de novembro vai chegando ao seu final. Mas a gente pretende voltar amanhã às 5 da matina no Brasil Sertanejo, se Deus nos der essa costumeira colherzinha de chá. Davi Rodrigues, na manutenção técnica, muito obrigado. A Renata Borges, nos trabalhos técnicos do programa, Deus é que te abençoe. E você, Brasil, você também, muito obrigado pelo carinho da audiência. Até amanhã ou até de repente. Santa morada. olhar